A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Sara e também já estou a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena é o programa esportivo da Antena Web, que vai para o ar às quartas-feiras às 20h30 e aos domingos às 23h, com a apresentação e realização de Nuno Miguel. Mantenha-se informado com o Desporto Antena, às quartas e domingos, aqui mesmo na Antena Web. Esta semana em História da Cruz. Um dia te demonstrarei que o amor e a fidelidade não se medem pelas aparências. Um dia. E até lá em que devo pensar? Nas tuas vitórias? Nos teus desígnios secretos tão diferentes dos que manifestas? Desígnios secretos? Que desígnios secretos? A velha história. O desejo de seres imperador só para demonstrares que és o mais forte. Mais forte que Massimiano e Galério. Mais forte que o teu próprio pai, que se deixou submeter à vontade de Diocleciano. Continua. Não por pensares em mim, nem nos filhos que virão, nem no Império Romano, mas na tua mãe. Basta! Não te esqueças enquanto não a colocares no lugar que pretendes dar, enquanto não a proclamares Imperatriz de Roma. História da Cruz. Às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Lusitana Paixão. É o seu programa de música portuguesa aqui na Antena Web, que vai para o ar sempre às sextas-feiras, entre as 14 e as 16 horas. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui consigo para lhe trazer então 120 minutos de boa música portuguesa. Ora, e hoje, que é o Dia Mundial, o Dia Internacional da Voz, vou trazer à Antena Web vozes que deram o seu contributo à música portuguesa, ou também vozes que prometem dar o seu contributo à música portuguesa. E nesta emissão vamos iniciar em grande. Vamos iniciar com o novo trabalho de Tim, que tem neste Companheiros de Aventura alguns duetos especiais. Um deles é um duo, digamos assim, entre Tim, vocalista dos Chutes e Pontapés, e Rui Veloso. Ele já participou em tempos num outro projeto, chamado Perfume, com certeza conhecem o tema Intervalo. Esta segunda participação, com grandes nomes também da música. Os Perfume estão agora a surgir, mas o time já cá anda há muitos anos. Esta participação é ainda mais especial, porque Tim e Rui Veloso reinterpretam o tema Voar, que foi, sem dúvida, o que fez Tim voar para uma carreira de sucesso a solo. Mas isto já foi em 1999. 11 anos depois, cá estão eles, agora a dois, a reinterpretar este tema. Tim e Rui Veloso com o tema Voar. Vamos chegar ainda com outra grande voz da canção portuguesa. Estou-me a referir ao Armando Gama, ele que nos traz o tema Esta Balada Que Te Dou. E vamos chegar depois com uma voz que está agora a surgir no programa musical português, mas que promete. Estou-me a referir à voz fantástica e indescritível de Filipe Azevedo. O tema chama-se Há Dias Assim. E atenção, tomem nota, porque estamos a chegar à data. Esta é a música que vai representar Portugal no Festival da Eurovisão em Oslo, capital da Noruega. Vamos, em maio, levar Portugal bem alto, esperemos, com Filipe Azevedo. O tema chama-se então Há Dias Assim e é desta maneira, com estas três primeiras músicas, que abrimos a emissão de hoje, dia 16 de Abril de 2010, do Lusitana Paixão. Ser astronauta, o meu país não deixou. Depois quis ir jogar a bola, a minha mãe não deixou. Tive vontade de voltar à escola, mas o doutor não deixou. Fechei os olhos e tentei dormir, aquela dor não deixou. Ó meu anjo da guarda, faz-me voltar a sonhar. Faz-me ser astronauta e voar. O meu quarto é o meu mundo, o ecrã janela. Não choro em frente à minha mãe, eu que gosto tanto dela. Mas esta dor não quer desaparecer, vai me levar com ela. Ó meu anjo da guarda, faz-me voltar a sonhar. Faz-me ser astronauta e voar. Six, five, four, three, two,

vida rasgada. Quem te me levou roubou uma alma, mas de ti não sabe nada. Há dias assim, não há que esconder. Se há palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Há uma canção que não te cantei. Versos por rimar poemas que nunca inventei. Que nos pôs assim a vida rasgada. Quem te me levou? Vamos prosseguindo nesta emissão do Luz da Paixão para o dia de hoje, que é 16 de Abril de 2010. Ana, acabamos de ficar então com esta fantástica voz de Filipa Azevedo. Até arrepia, não é? Pois, é natural, ela canta tão bem, tão bem. E eu digo, ouvinte, o mais surpreendente para mim foi ouvir a sua atuação ao vivo. Já sabem, com certeza, do célebre momento em que Filipa Azevedo sobe ao palco para reinterpretar o tema que a fez vencer no Festival da Canção RTP e houve umas tantas vaias, não porque ela cantasse mal, mas porque os outros concorrentes não ganharam. Mas, enfim, foi um episódio triste que eu pessoalmente não esqueço porque me indignou bastante, mas mesmo assim Filipa Azevedo esteve... Bom, não sei o que é que ela sentiu, se ficou nervosa ou não, mas o que é certo é que não passou para a voz, não passou para a sua interpretação, mesmo que já não contasse para passar, já estava, pronto. Mas não, ela mesmo assim esteve em grande e, enfim, é indescritível. Espero que a atuação dela corra tão bem lá como correu cá. As duas ou as três que ela fez corram tão bem. Aquela que ela vai fazer na Noruega corre tão bem lá como as três que ela fez cá correram. Enfim, vamos continuar com nomes grandes da música portuguesa. Nomes grandes, boas vozes da canção portuguesa. Vozes potentes que marcaram várias gerações. Que é o caso, por exemplo, de Fernando Tordo e o tema Só Ficou Amor Por Ti. É então este o próximo tema que vamos ouvir. Uma cantiga fantástica de uma voz fantástica, Fernando Tordo. Um nome incontornável da música portuguesa. Vamos ficar depois com a voz de Anabela, ela que venceu o Festival da Canção RTP no ano de 1993. Na altura interpretou o tema Quando Cai a Noite na Cidade, mas o que aqui vamos ouvir chama-se Cabeça de Vento e é um original de Amália Rodrigues. Vamos ficar por fim com uma música... Enfim, também muito conhecida, de uma cantora também muito conhecida, que já quase dispensa apresentações. Estou-me a referir à voz inigualável e inconfundível de Lara Lee. Vamos aqui recordar o tema Telepatia. Já passou aqui na Antena Web algumas vezes, mas é um tema tão bonito que não quer demais passá-lo novamente. Vamos então ficar com estes três temas nesta emissão do Lusitana Paixão. Deixe-me só, antes de partir para a música, mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes que nos ouvem lá fora.

estás quando regressa. A noite é de prata. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Do mar. Talvez um dia volte, não sei. vezes penso em ti, acredita. Adivinhei-te em segundos, quando jurámos eternidade. E a sorrir devoremos o mundo num abraço tão profundo. Telepatia, silêncio calma, feitiço. Prosseguindo nesta emissão do Luz da Paixão, agora a caminhar para o primeiro intervalo, para o primeiro bloco publicitário. Mas antes, ainda há tempo para mais três músicas. Vamos ficar primeiro, mantendo o ritmo, vamos ficar com Canção Grata, na voz de Teresa Silva de Carvalho, uma voz hoje em dia meio esquecida, mas sem dúvida uma grande voz da canção portuguesa. E se Teresa Silva de Carvalho é uma grande voz, o que dizer de Adriano Correia de Oliveira e Trova do Vento que Passa? É este o tema que se segue a seguir à música de Teresa Silva de Carvalho, e vamos depois encerrar com um fadinho, aliás, um fadinho não, uma música de Amália Rodrigues. E digo isto porque o tema Neblina não é um fado, mas é um tema mais popular, até mais para a música francesa. Mas, de qualquer das formas, aqui é interpretado numa versão portuguesa, chama-se Neblina, e é uma daquelas gravações que foi editada em CD, finalmente, não há muito tempo, mas, enfim, já há alguns meses, já, é verdade. Mas pronto, foi editada em CD, ou foram gravações editadas em CD, cá estão, na Antena Web, já passamos, mas já não passamos há algum tempo, e então vamos trazer novamente à antena este Neblina, de Amália Rodrigues. É desta maneira que vamos caminhar para o primeiro bloco publicitário, breve, claro. Recordo então os temas: Teresa Silva de Carvalho com Canção Grata, Adriano Correia de Oliveira com Trova do Vento que Passa, e ainda a fantástica voz de Amália Rodrigues com o tema Neblina. Espero que esteja a ser a sua companhia preferida. Continue sintonizado na Antena Web, nós voltamos depois de um pequeno intervalo. Até já. Inquietação, cuidado, um pouco de ternura, é certo, mas tão pouca. Noites de insônia, pelas ruas como louca. Obrigada, obrigada, por aquela tão doce e tão breve. Embora nunca mais, depois que a vida desfeita, eu volto a ser quem fui. Sem ironia, aceita a minha gratidão. Que bem me faz agora o mal. Mais forte, mais serena e livre e descuidada, sem ironia, amor. Obrigada, obrigada por tudo que me deste, por aquela tão doce e tão breve ilusão. Embora nunca mais, depois que a vida espera,

E é verdade, vamos chamar a música para que ela esteja no meio de nós. E eu acho que é importante, até porque hoje é o Dia Internacional ou o Dia Mundial da Voz e, portanto, nós temos de a cuidar, temos de a proteger, de não prejudicar as nossas cordas vocais. E aí também é verdade, e isto já é do conhecimento, sobretudo para quem está no mundo da música, que o tabaco, o álcool prejudicam não só os pulmões, não só o cérebro, etc., mas também as cordas vocais. E, portanto, enfim, há que sempre ter alguns cuidados. Estes artistas, não sei se os tiveram ou não, mas uma coisa é certa. Todos eles têm uma grande voz e ou deram, ou dão, ou aliás, ou deram, ou irão dar, ou já deram e continuarão a dar, um grande contributo à música portuguesa. É desta maneira que iniciamos esta segunda parte do Lusitana Paixão. Nunca te pedirei que de mim sejas louco, nem que sigas meus passos, isso para mim é bom. Meu amor, podes crer que eu seja para ti a razão do teu viver. Nunca te pedirei que guardes meu retrato, que guardes minhas cartas, que me fales do passado. Um pouco de respeito e o lugar que mereço no fundo do teu peito. Um pouco mais de amor, creio que não é muito, pois tudo o que eu te peço, um pouco mais. Uma trova só pra nós.

Estou eu mais uma vez, Fausto com Cana Verde, Carlos do Carmo com Estrela da Tarde e Carlos Paião com Meia Dúzia, são os próximos artistas que nos trazem as próximas músicas, que nos vão acompanhar nos próximos minutos deste programa. São as grandes vozes da canção portuguesa, infelizmente Carlos Paião já nos deixou já há 22 longos anos. Carlos do Carmo, felizmente, continua entre nós, tal e qual também como o intérprete da primeira melodia, ou seja, Fausto. Vamos então continuar nesta emissão com estas três músicas. Deixe-me só mais uma vez mandar um grande abraço para os nossos ouvintes imigrantes e deixar a todos, imigrantes ou não, portugueses ou não, a sugestão de nos escreverem. Deixem-nos os vossos comentários, as vossas opiniões, também um pedido ou outro que queiram fazer, enfim, não é para este programa, será para outra margem, mas nunca é demais lembrar que pode pedir a sua música. Então cá vai o contacto geral.radioantenaweb@gmail.com. Ao escrever-nos para este e-mail, está então a comunicar connosco, deixe-nos, como disse, a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica. Nós, enfim, não podemos agradar a todos, é um facto, mas queremos agradar a tantos quantos forem possíveis de ser agradados. E, enfim, se porventura não estiver para escrever um e-mail, pode também escrever-nos então na nossa caixinha de comentários que está presente em todas as páginas do nosso website www.radioantenaweb.info e então pode escrever-nos o seu comentário. Aí terá um limite de caracteres, é uma chatice, pois é, mas bom, também é mais rápido, não é? Portanto, se um é mais rápido, tem um limite, o outro é mais demorado, mas não tem limite de caracteres. Portanto, está à vontade para expressar a sua opinião sem meias palavras. Bom, vamos então continuar nesta emissão com música e recordo então os nomes: Fausto com Cana Verde, Carlos do Carmo com Estrela da Tarde e ainda a fantástica voz de Carlos Paião e a engraçada música da Meia Dúzia. Venham elas! Navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo em 24, ficar com beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar, navegar. Navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo em 24, ficar com beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar, navegar. Quem conquista sempre rouba, quem cobiça nunca dá. Quem oprime, tiraniza, naufraga, mil vezes bonito eu sei lá. Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos, de colar do pescoço perdido e achado vendido em leilão. Eu fui a mercadoria lá na praça do Bocado, quase às agamarias. Nos abismos do mar, navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo em teu quatro. Dar com beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar, navegar. Navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo, entre quatro paredes. Dar com beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar, navegar. Já é tempo de partir, adeus morenas de Goa. Já é tempo de voltar, tenho saudades tuas, meu amor de Lisboa. Antes que chegue a noite, que dei no cabo do mundo, tirar vidas à sorte do fraco e do forte, de cima e do fundo. Trago um jeito bailarino, que apesar de tudo baila no meu olhar peregrino. Nos abismos do mar, navegar, navegar, mas a minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro. Dar com beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, mas ó minha cana verde, navegar, navegar. Navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo, entre quatro paredes. Dar com beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar, navegar. Navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo, entre quatro paredes. Dar com beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde.

casa com as fúzias, semifúzias e parafúzias, ou só os portalhão das meias dúzias. Meia dúzia, eu gramava a tua blusa e os teus olhos lá corrimil, eras quase inverosímil, também intelectual, cultivada em alto grau, falavas bem. Porém, meia dúzia, não sei que é hipotenúzia, nem isso de estratosfera, nunca se soube essa matéria, nem quer saber lá disso, é melhor pão com chouriço e haja alegria. Todavia, meia dúzia, também foram seis esses contos de reis que eu cá gastei contigo e assim por castigo, mulher, por quem seis mais não me fazereis. Meia dúzia, meia dúzia, meia idade mais impacto. Meia dúzia, meia dúzia, porque a dúzia é de facto mais barato. Ela pediu-me a compor uma canção chamada Meia Dúzia e eu compus-a. Meia dúzia, e uma dúzia, ou meia dúvida, lá porque é isso. Ah, não, não, meia dúvida não, porque certezas não pegam dúvidas. Apanhei-te em flagrante de litro, com a garrafa de aguardente. Para ti o prometido é de vidro, quebras-o facilmente. Podes ir passear para jantar com qualquer inocente descalça, que eu fico no mundo para tudo, calço 46 despeitosamente. Disseste que era o teu pé de meia e eu pedi meia dúzia. Meia dúzia! Meia idade mais impacto. Meia dúzia, ui, meia dúzia, porque a dúzia é mais em conta. Ela dizia-me, se fizer dessa canção vais ser digno de grandes encómios, e eu comi-os. Tá bem, pronto, vou ficar agora a esses carcalhõezitos de piras. Aliás, eu comi os carcalhões praticamente todos. Quer dizer, comi todos que estavam no prato. Não os comi travessicamente todos, porque os atravessam eram muito travessos. Ai, eu estou neste estado deplorável derivado a ela. Eu vou, mas é para a praia tomar banho de sol. É bom para queimar as pulgas, etc. O que é o que já acabou? Ah, pois. Vamos prosseguindo nesta emissão, sempre com grandes nomes e a caminho de mais um bloco publicitário. É verdade. Vamos chegar com mais três músicas e depois o segundo intervalo para voltarmos para a terceira e última parte desta emissão do Lusitana Paixão para o dia de hoje, 16 de abril de 2010. Quero só mandar um abraço especial para Bruno Costa, o ouvinte que nos escreveu da Roménia há algum tempo, para Mara, que nos escreve dos Estados Unidos da América e é uma açoriana de Gema, diz-nos, e também um cumprimento especial para Carlos Rodrigues, que também está sintonizado na Antena Web. Vamos prosseguir também dos Açores. É, os Açores em peso e já agora, por que não, ficarem sintonizados no programa do nosso colega Ricardo Teodoro, o Romantismo no Ar, que vai para o ar sempre às segundas-feiras, às 8h30 da noite. Enfim, vamos continuar com música nesta emissão. Vamos então para mais um intervalo, mas antes, como disse, há tempo para mais três músicas, sempre em português e sempre com grandes vozes. A primeira é Lena de Água, que nos traz o tema Sempre que o Amor Me Quiser. Depois, José Alberto Reis traz-nos o tema Amo-te e Marco Paulo traz-nos Taras e Manias. São os três próximos artistas. Deixe-me dizer-lhe que já tive a oportunidade de assistir, em dois dos casos gravado, mas no caso de Marco Paulo ao vivo, a concertos dos três, dos três próximos intérpretes, e deixe-me dizer que mesmo ao vivo são umas estrelas que têm um brilho que não têm ideia. Todos eles, e no caso que eu conheço melhor, o de Marco Paulo, todos de uma humildade, mas uma humildade que é uma coisa surpreendente. E é isto que faz, ou melhor, é também isto que faz destes artistas grandes estrelas. O seu autorreconhecimento, mas também a sua humildade. E enfim, vamos então ficar com estes três temas. Eu volto depois do segundo bloco publicitário. Um forte abraço, fique bem, fique com a sua rádio, cada vez mais a sua rádio. A Rádio Antena Web. Sempre que o amor me quiser, basta fazer.

contribuíram para uma história repleta de sucessos e de méritos na canção portuguesa. Isto porque hoje é o Dia Internacional, ou Dia Mundial da Voz, e portanto nós hoje estamos, de certa maneira, a homenagear as grandes vozes da canção portuguesa. E vamos continuar a fazê-lo. Eu disse-lhe no início desta emissão que iríamos falar de vozes que deram, ou então que poderão muito bem dar o seu contributo à canção portuguesa. E uma dessas vozes é a de Daniela Varela. Ela faz parte do grupo Flor de Lis, que no passado ano participou no Festival da Canção RTP e venceu. E então foi ao Festival da Eurovisão, tudo bem, fizeram até uma boa interpretação, mas o que eu quero dizer é que esta é, na minha opinião, uma voz que pode muito bem dar um bom contributo à canção portuguesa, sobretudo porque, para além de ter uma boa voz, eles até têm uma musiquinha animada, chama-se Todas as Rubas do Amor, e é uma canção muito bonita e bem interpretada por Daniela Varela, a vocalista dos Flor de Lis. Então, desta maneira que vamos abrir esta terceira parte, com Flor de Lis, Todas as Ruas do Amor, Paulo Gonzo com Jardins Proibidos, e ainda a música de Santos e Pecadores com o vocalista Olavo Bilac, Não Voltarei a Ser Fiel. São os três próximos temas que nos vão acompanhar nos próximos minutos, numa emissão que a pouco e pouco vai caminhando para o seu final. Eu espero que esteja a ser esta emissão do seu inteiro agrado, ou tanto quanto assim possível. E então espero que esteja ainda na nossa companhia. Um forte abraço, até daqui a alguns minutinhos. Se são chuvas, água, areia, se são salas, branca areia, se são mares, maré cheia, se são céus do verão, se são estrelas de cantar, se são noites no espelho, se são dias ou lua. Dado em jeito amante, sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. Vejo-me no vento e a lua, sou o sol em neve nua, em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Vejo-me no vento. Se são estrelas de cantar, se são noites no espelho, se são dias ou luar. Vejo-me no vento e a lua, sou um sol em neve no ar, em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua. Vejo-me no vento. Todas as ruas do amor serás meu.

Ficamos então com estes três últimos... Aliás, ficamos então com estes três temas. O último deles, Não Voltarei a Ser Fiel, dos Santos e Pecadores. Vamos prosseguir nesta emissão, que vai então caminhando para o seu final. Próximos três temas, Lua, de Pedro Abrunhosa. Vamos chegar depois com Aprender a Ser Feliz, dos Polo Norte. E vamos fechar esta voltinha das três músicas com a fantástica, inconfundível Mafalda Veiga e o tema Pássaros do Sul. São os próximos três temas que nos vão acompanhar até ao final desta emissão, aliás, até às minhas despedidas. Depois então eu volto para fechar mais uma emissão, a emissão número 15 do Lusitana Paixão. Sem saber para onde vou, chamo por ti na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Lua, lua, eu quero ver o teu brilhar. Minha estrada. Esteja bem. Esteja com a Antena Web. do vácuo que ficou no fim do seu degredo. As asas abrem chagas no cinzar do entardecer e a mansão agonia do dia escurecer. Ensombram a ribeira e o verde da seara e passam pela era em que o sol se pousara. As gotas do orvalho luarento e vacilante refrescam o cansaço e dormem um instante. Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria. Em noites de romaria. Arranjo da alvorada oscila a minha mágoa, o céu a desgarrada e rompe azul na água. E a passarada acorda no sonhar de um camponês e entrega-se no sul do frio que a noite fez. É tempo da partida e a cor no horizonte, a densa despedida e o borbotar da fonte. As asas abrem chagas na poeira, o sol acalma num agitar inquieto que me refresca. Trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria. Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria. Então, chegado o momento de me despedir de mais uma emissão e de vocês, ouvintes. Eu não gosto nada desta parte das despedidas, não gosto mesmo nada, mas infelizmente tem de ser. Bom, vamos encerrar esta emissão com dois temas. Vamos ficar primeiro com Tony de Matos e A Pedra que Caiu. E vamos encerrar mesmo esta emissão com Amor para Dois, da cantora que cantou o tema Desfolhada, ou seja, Simone de Oliveira. É desta maneira que encerramos a 15ª edição do programa Luz da Paixão, para o dia 16 de abril de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte, foi um prazer imenso estar consigo deste lado, para si, desse lado. Obrigado pelas mensagens que nos vão fazendo chegar, pelos pedidos que nos vão fazendo. Obrigado. E a sério, participe. Escreva-nos, deixe-nos a sua sugestão, opinião, crítica ou pedido para outra margem. geral.radioantenaweb@gmail.com. Escreva-nos, sinta-se à vontade, porque a casa é sua. E é então desta maneira que encerramos esta emissão. Venho então as músicas que lhe disse, e são elas, recapitulando. Primeiro vamos ficar com a melodia fantástica de António de Matos, aliás, de Tony de Matos, sim, de facto é António, não é? Tony de Matos, com o tema A Pedra que Caiu, e depois então a voz de Simone Oliveira, que aqui nos traz o tema Amor para Dois. Tem a continuação de Uma Ótima Tarde, já a seguir Teatro de Mistério, depois Quadras da Música, Palavras de Ouro Sem Fronteiras, muita coisa que está então para vir. Já sabe, tem só bons motivos para ficar na nossa companhia. Quanto a mim, até mais logo no Hits Megamix. Quanto ao programa Lusitana Paixão, até para a semana, até daqui a 8 dias. Fique bem, fique com a sua estação preferida, a Rádio Antena Web. Até para a semana. Quando a pedra caiu, o pântano ondulou. Não sei de onde surgiu a pedra que caiu, nem quem a tirou. Não sei quem foi que viu, alguém nos apontou. Nenhum de nós pediu silêncio a quem viu, piedade a quem falou. Eu gosto de ti e tu gostas de mim, o mais seja o que for, deixa o ser. Nós vamos a par, vocês podem falar, não é crime nenhum viver. A pedra que caiu, alguém atirou. Não sei quem foi que viu, mas não nos atingiu. Caiu e lá ficou. O pântano ondulou. Sei quem foi que viu, alguém nos apontou, alguém nos atirou, a pedra que caiu. Alguém nos atirou a pedra que caiu.